O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. E assim, nas calhas de roda, gira a entreter a razão esse comboio de corda que se chama o coração. Sobre a arte que nascia, parte de mim já fazia eu sentir o que viria pela frente, emergir, ser MC. Essência que trazia frequência, amor, vivência que escapa a razão da ciência. Aonde me encontrei, pelos improvisos da vida, aonde me perdi, sobre o labirinto do amor. Aonde eu recebi o baque que me fez sentir dor. As cicatrizes me mostravam o caminho da saída no metrô. Calado com fone no ouvido, no talo, no compô. Sentado no canto do vagão lotado, o calor de tudo que escrevi naquilo que faço. O relevo do sentimento no fluxo que exalo. No quarto trancado, encorpado no meu universo. Preocupado com o fardo que eu trago em cada canção. É o peso do tato da caneta, o atrito com verso. É pra sempre ser MC carimbado no coração. Vou além das nuvens e supero-me. É tanto sentimento que deságua em mim. Vou além das nuvens e supero-me. Torna-se possível esse amor sem fim. O que fiz por esse sonho bom? Me entreguei de corpo, alma e som. Juntando grana pra no estúdio gravar o primeiro trampo, um EP, poder fazer o realizar de meu sonho, estimulando todo o dom de cantar, com verdadeiro prazer, trazer em cada lá o amor que disponho, cabine fechada, voz sendo passada, 8 canções e a vontade do MC de atingir multidões, indo tudo dando certo, a chama cada vez mais perto, mais boicotes em sequência, trouxe-me frustrações, primeiro eventos de rap, depois estúdio, um break produtor, renomado, disse que eu tinha talento, falava bem das minhas tracks, cê manda bem, hein, moleque. Que tava disposto a ajudar, mas só me fez perder tempo. Levou meu dinheiro, levou minha paz, minha autoestima. Desligou o telefone pra não me dar explicação, mas não levou minha arte, nem tampouco minha rima. Aonde brilha o microfone, nasce a superação. Vou além das nuvens e supero-me. É tanto sentimento que deságua em mim. Vou além das nuvens e supero-me. Torna-se possível esse amor sem fim. O que fiz por esse sonho bom? De volta para a batalha, mantendo meus pés no chão, olhar fixo no horizonte e foco nessa missão. Onde a chama não se apagou, onde o fogo se fez canção. Na melodia do engenho, rapadura na produção de cada faixa, cada bumbo caixa. O sonho se fez, a esperança eu mantive e a vida vi outra vez. Me livrei de tudo aquilo que sempre me atrasava, dediquei meu tempo por inteiro em que eu amava. Tranquei faculdade, abri a verdade pro que eu queria. Vi sinceridade, fiz liberdade na poesia, onde eu existia e resistia a cada mudança. Acreditei no que tinha sobre os olhos da confiança. Em cada linha escrita, em cada rima feito valor. Do respeito ao sentimento em cada letra que fiz. O efeito do movimento transformado em calor. Pois a chama não se apagou, aquecendo toda a raiz. Vou além das nuvens e supero-me. É tanto sentimento que deságua em mim. Vou além das nuvens e supero-me. Torna-se possível esse amor sem fim. O que fiz por esse sonho bom? Me entreguei de corpo, alma e som. Aos que a riqueza toca, o ouro irrita a pele. Aos que a fama bafeja, embacia-se a vida. Aos que a felicidade é sol, virá a noite. Mas ao que nada espera, tudo que vem é grato.